Alô, alô. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Opa, com quem eu falo? Olá, boa noite, meu nome é Marcelo. Eu queria deixar registrado aí o meu placar pro bolão. Marcelo de quê, querido? Marcelo Batalha. Qual é que é o bairro, irmão? Curialtinga. Opa, qual o placar? 2x2, Jefferson. Vai ser 2x2 esse jogo aí. Ah, é 2x2, é? Tá certo. Ô, Eder, caso de empate, o que, que acontece? Jefferson, o Clube do Remo joga com o resultado do empate a favor. Ah, o Clube do Remo passa para a segunda fase. Ah, legal. Alô? Alô. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo, por favor? Wesley. Wesley? Isso. De que, irmão? Lopes, Sacramento. Qual é que é o teu placar, amigo? 1x1. Vai dar 1x1. 998-27-9765. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Rádio Liberal. Baixa um pouquinho o volume do rádio, amigo, para não dar microfonia, por favor. Tudo bem? Com quem eu falo? Com o Sandro, Sandro Oliveira. Fala, Sandro Oliveira, qual é o bairro, amigo? Águas Lindas. Qual o placar, querido? 2x1 pro Leão. 2x1 pro Leão, valendo R$250. É o bolão. Vitrine Liberal Jefferson Lima. Alô? Boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem, Jefferson. Com quem eu falo? Wanderson. Wanderson de quê? Souza. Eita. Vamos lá, Wanderson. Qual é o bairro, amigo? É, Cidade Nova 8. Olha, Nanindeua tá bombando aqui, hein, cara. Qual o placar, queridão? 1x1. 1x1, é? Isso. Pronto. Já tem quanto 1x1 aí, velho? Tem 2. Porra, 10 se acertar, meu irmão. É 25, vai dar R$25, né? R$0,25. Alô, brincando, tô brincando. Oi! É a Vanessinha, minha amiga do coração! Bora, bora! E aí, Vanessinha, tu tá fazendo o quê? Tá em casa, Vanessinha? Vou jantar agora, amor. Qual o teu placar, meu amor? 4x1 pro Remo. É mesmo, é? É. Olha, 4x1 pro Remo. Beijo, meu amor, beijão na família. Alô, alô, alô, alô, boa noite. Alô, boa noite. Tudo bem? Com quem eu falo? Cláudio. Como? Cláudio. Qual é o bairro, amigo? Cidade Nova. Tá falhando, né, o sinal dele. É Cidade Nova. Cidade Nova, qual o placar, amigão? 2x1 pro Remo. 2x1 pro Clube do Remo, obrigado, amigo. Não tá muito legal o teu sinal. Alô, boa noite, mas anotamos direitinho já. Opa, quem fala? Daniel Braga do Juruna, meu irmão. Ouvinte fiel do Vitrine. Eita, Daniel! Bora, meu amigão! Me fala aí qual vai ser o teu placar! É aquele placar de sempre, né? 2x0 pro Vitória! 1x0 pro Remo, pô! Ah! Vai dar confusão aí! Não! 1x0 pro Remo! Ah! Tá reconhecendo essa voz aí? Quem tá falando aí? Quem é? É a minha amiga Célia Pinha, fala com ela aqui, ó. Fala, Célia, maluca! ei, menina, eu quero falar contigo. Bora se falar nos bastidores aí, vixe? Com certeza! Bora bater um papo, bora bater um papo, tem negócio bom pra nós, viu? Bora! Bora! Qual o placar da Célia? Não, Célia Pinho, bota a Célia Pinho aí, porra. Se ela ganhar R$250. Quanto é, Célia Pinho? Vai! Um abraço! Quanto é, Célia? É o teu! Fala, mulher! 1x0 pro Remo! Pega-te! Você grande Célia Pinho! Gente boa, gosto dela! Alô, alô, alô, boa noite! Boa noite, Jéssica! Brasil! Opa, quem tá falando? Aqui é o Everton Jacó. Como é que é o nome, cabra? Everton Jacó. Everton, como é que foi o carnaval, aqui Everton? Do Telegra. Como é que foi o carnaval, mano? Foi top. Foi top? Muito foi. Louco. Foi. Muito gelo, muito gelo, muito gelo. Muito gelo. Um dia de gelo, um dia de descanso. Qual o placar teu aí, cara? 2x0

mundo louco, tá tudo diferente. O rico acha pouco, a gente quer ser gente. O mundo tá uma zona, é o medo da insônia. O clima tá em coma, coitada da Amazônia. A filha da vizinha, nem 13 anos tem. Lavou a mamadeira, já teve o neném. E o crime tá na moda, o carro tá blindado. A roda viva roda, o mundo tá mudado. Pai, pai, que tudo fez, que tudo faz. Oh, pai, oh, pai. Pai, pai, que é força, vida, luz e paz. Oh, pai, oh, pai. E o cara que eu votei caiu na CPI, jurando não roubei, quase morri de rir. E o homem vai à lua, se enche de poder. A criança na rua, sem ter o que comer. Pra tudo liberado, é só pirataria. Tô sendo assaltado, a letra e melodia. E todo mundo quer, só leva vantagem. Pra meter o pé, ficar de sacanagem. Da barra do jeito que tá, tá tudo virado de pernas pro ar. Será que existe um lugar pra gente cantar, ser feliz e sambar? E o cara que eu votei caiu na CPI, jurando não roubei, quase morri de rir. E o homem vai à lua, se enche de poder. A criança na rua, sem ter o que comer. Tá tudo liberado, é só pirataria. Tô sendo assaltado, a letra e melodia. E todo mundo quer, só leva vantagem. Pra meter o pé, ficar de sacanagem. Da barra do jeito que tá, tá tudo virado de pernas pro ar. Será que existe um lugar pra gente cantar, ser feliz? Samba, da barra do jeito que tá, da barra do jeito que tá, tá tudo virado de pernas pro ar, pro ar, pro ar. Será que existe um lugar pra gente cantar, ser feliz? Samba. Esse é o seu Vitrine Liberal para você que tá voltando agora do seu trabalho, trabalhando. 19h15. Boa noite. Pelo coração, que tudo vai dar certo. Amém. Vamos tocar o bar. Vamos pra frente, meu filho. Amém. Amém. Hoje tem jogaço às 21 horas, é isso, reforçando, querido Eider. Isso, Jefferson, 21h30, a bola rola, transmissão ao vivo pela Rádio Liberal a partir das 21 horas. Todas as plataformas aí, YouTube, TikTok. Remo. Remo e Vitória do Espírito Santo, aí a primeira fase da Copa do Brasil. E eu tenho R$250 pro resultado do placar que você me der. Bateu certo, você leva a grana. Alô, boa noite. Alô, tio Jefferson. É! Acredito! Quem está no telefone é o Claudinho! Eita, Claudinho! Bora, Claudinho! Me fala, Claudinho! 2-1 pro Vitória! É, eu não acredito nisso, rapaz! Ele torce contra, ele é Paysandu, Jefferson! Ele é do contra! Tu sabias que o Pedro virou Paysandu? Graças a Deus! Porra, bicho, o Pedro virou Paysandu, tu acredita nisso? Ele é do contra. Meteram corda nele, Claudinho. Braço. Então vai ser 2-1 pro Vitória, é? É, 2-1 pro Vitória. Tá bom, Claudinho, obrigado, querido. Alô, alô? Opa, fala, Jefferson Lima. Aqui é Jame de Castanhal, bairro de Ardelândia. Fala, cabra. E aí, cabra, como é que tá a minha audiência? Tá bom aí, Castanhal, ou não tá, mano? Tá ótimo, toda tarde eu... fico ligado. Ah, sim. Tá bom ou não tá bom a audiência aí? Tá bom. Qual vai ser o teu placar, irmão? 1-0 Vitória em cima do Leão. 1-0 do Vitória em cima do Leão, cara? Isso. R$250 em dinheiro. Alô? Fala, Jefferson Lima. Opa, quem manda aí? Aqui é o Max, taxista da Copeduque. É, égua, meu irmão. Bacana. E aí, cara? Como é que tá? Tá beleza, a praça tá ficando boa pra gente, graças a Deus. Melhorou a praça? Ô,

quando eu tô fora, cê perde seu sono e fica carente, tipo um dog sem dono. Chuveiro quentinho, você e eu coladinho, aí sim dá água na boca. Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa, seu pé esquenta o meu. Ah, temperatura subiu, era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. E esse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora, que eu sinto abandono e fico carente, tipo um dog sem dono. Chuveiro quentinho, você e eu coladinho, aí sim dá água na boca. Veste moletom e toca, te abraça e tira a roupa, seu pé esquenta o meu. Ah, temperatura subiu, era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. Esse dia frio, quem é que tá do seu lado, do seu lado? Você me deu um gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, do seu lado? Peguei no jeito, viciei no cheiro da beldade negra. E quem pode negar esses olhos negros? Fui cair no beijo, devo e não me nego, quero e não me nego. Me queimei no sol da imensidão morena, sua pele é uma noite de estrelas. Nossa cama, viagem pra lua, vem ser minha astronauta nua. Ah, se eu tô bad, tu me deixa sem. Me diz como é que eu fico sem seu bem, meu bem. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu estiver, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, já tô. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu estiver, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, já tô. Pra lua, vem ser minha astronauta nua. Se eu tô bad, tu me deixa sem. Me diz como é que eu fico sem seu bem, meu bem. Coração localizou, coração localizou o endereço do amor. Endereço do onde tu amor. Tiver, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, já estou. Coração, o endereço do amor. O endereço do amor. Ah, espera, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, já tô. Bom demais, minha gente. Até 8 horas estamos juntos na programação da Rádio Liberal. Quero mandar um grande abraço aqui pra Juliana e pro Roberto, esse casal maravilhoso dentro do carro. E eles vão gravar juntos o depoimento sobre as algas marinhas. Eles que falaram que foi assim de tanto me ouvir falar que acabaram acreditando, comprando. E aí vão trazer um depoimento belíssimo, né? Então pronto. Juliana e Roberto, gratidão pela audiência. A doutora Karina nos conta os benefícios do que vocês compraram e estão tomando aí. Olá, pessoal. Hoje o assunto é sobre as algas. As algas são conhecidas como a energia que vem do mar. e são importantes não só para a nossa saúde, mas podem fazer muita diferença para quem quer emagrecer. As algas fazem parte da tradição japonesa, mas para os brasileiros, elas são mais consumidas quando se trata de comida japonesa, principalmente nos sushis. Só que essa não deveria ser a única fonte de alga na alimentação das pessoas, pois a alga faz toda a diferença quando se trata de consumo de nutrientes. As algas são alimentos ou suplementos alimentares. As algas são boas fontes de nutrientes, ricas em zinco, que é ótimo para a imunidade, ricas em ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória e também importante para o emagrecimento, ricas em iodo, esse nutriente é fundamental para a saúde da glândula da tireoide. Uma tireoide saudável ajuda o organismo a queimar gordura com mais eficiência. Também são fontes de cálcio, ferro e de B12. Essa vitamina é importante principalmente para quem não gosta ou não pode consumir carne vermelha. As algas são ricas em nutrientes, isso ajuda o organismo a ter equilíbrio. Ela tem ação anti-inflamatória, antioxidante, ajuda a alimentar e até dá mais saciedade. Por isso, para quem está com aquela dieta de emagrecimento, não pode deixar de consumir alga. Olha só que maravilha, que informação maravilhosa. Não perca tempo, gente. Aproveita hoje que eu tenho promoção pra galera. Se você ligar agora, você pega o produto Marine Protein, são 250 cápsulas. De 240, eu derrubo pra R$120. Somente isso, tá bom? Não, não, mas tem que ligar agora. Não tem que ligar pra zap nada. Tem que mandar agora ligando pra lá. 9 8015 06 09 9 8015 0609. Quem liga agora pega o produto pela metade do preço. Liga aí, vamos lá. Listen to this, reminisce. Reminisce as you listen to this, reminisce. Reminisce as you listen to this. An old time band with a brand new twist. Come rock with alphas, we dance and sing. Cause you take me up with anything. And I'll rock the voice. Now the time has come for you to make the choice. I'll fly high like a bird in the wind. Cause you take me up with anything. You take me up with anything. Come rock, I'll fly high, come rock. You take me up with anything. Come rock, I'll fly high, come rock. Come rock. So you heard it, come rock. So you heard it, come rock. So you heard it, come rock. How's fine? Sou Discoss, Take Me Up na programação da Rádio Liberal. E a gente daqui a pouco já vem muito mais bolão, valendo R$250. CYD 230, Rádio Liberal FM, 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Vamos lá, grande Eider. E o Clube do Remo tá com o elenco todo completo, ninguém tá contundido, tá todo mundo lá de boa? Todo completo, só o Meia Soares, ele foi aí, tá afastado, tá batido, Jefferson, mas fora isso, o Clube do Remo aí, praticamente completo para essa partida de logo mais 21h30 contra o Vitória. E eu tenho R$250 em dinheiro no bolão para você me ligar agora. O telefone da Liberal pra você me dizer qual é o teu placar. Qual é o teu placar pra Remo e Vitória do Espírito Santo, é isso? Isso. 19h32, né? Se você acertar, vai levar R$250. Pra falar comigo tem que ser aqui agora no telefone da Rádio Liberal. WhatsApp Liberal 998279765. WhatsApp Liberal 998279765. Alô! Alô! Boa noite! Boa noite! A Juliene aqui de Castanhal, do bairro de Aderlândia. Como é que é o nome, baby? Juliene. Juliene, é isso? Isso. Tá, Juliene de quê? Juliene Cunha. Qual é que é o teu placar, querida? É 2x1 pro Remo. 2x1 pro Remo, é? Isso. Olha, legal. Valendo R$250. Alô, boa noite. Boa noite. Tudo boa bem? Noite, com quem eu falo? Deusimar. Josimar de quê? Chaga da Silva Júnior. Deusimar. Ah, é Deusimar. Isso. Qual é que é o bairro aí, Deusimar? Guanabara. Qual é o placar, irmão? 2x0 pro Leão. 2x0 pro Leão, é? É. Então pronto. Valendo R$250. Alô? Oi. Oi, boa noite. Boa noite. O que eu falo? Eu Pedro Paulo. De onde é, Pedro Paulo? Aqui de APU, Castanhal. Vamos lá, APU Castanhal, me fala qual é o teu placar, querido. 2x0 pro Leão, mano. 2x0 pro Leão, valendo R$250. Ligue agora. 998279765. Alô? Alô, Jefferson Lima, boa noite, aqui é Moza. Fala, grande Moza. Ô, Jefferson Lima, eu tô chateado com o Claudinho, né? Tá torcendo contra o Remo, né? Mas eu vou combater o Claudinho, vou dizer que vai ser 3x1 pro Remo hoje. Olha, né? Vai ser 3x1 pro Remo. Qual é o bairro aí, querido? Volta pro Pedro voltar a ser remixa de novo. Pois é, rapaz. É, eu falei, pô, teu pai é tuna, tu quer virar pai... Não, eu quero ser pai Sandu, eu não vou barrar o menino, né? Agora me diz... Vai vir pro repá que ele vai ver o espetáculo, vai voltar a ser Remo. Aí acho que ele falou assim mesmo, não, me compre uma camisa do Real Madrid que ele volta a ser Remo. Ele quer aquela original. Ah, meu Deus do céu. Beleza, amigo, já deu o placar dele lá, né? Alô, alô, boa noite, boa noite. Boa noite, Jefferson Lima. Opa, com o que eu falo? Alô, com o que eu falo? Aliás, como é que tá a minha tuna aí, Dê? Como é que tá a minha tuna, irmão? A tuna Luso tá bem, tá aí no Campeonato Paraense, né? E vai também disputar aí Copa do Brasil. Tá no páreo, tá na luta. Alô, boa noite. Obrigado, amigo. Boa alô, noite. Com o que eu falo? Boa noite, Jefferson Lima. João Ribeiro aqui do 40 Horas. Fala, João Ribeiro. Olha o João Ribeiro do 40 Horas, galera! Ele é o mago dos acertos. 0x0. Ih, rapaz, vai dar 0x0, é? No caso do placar 0x0, beneficia quem ainda? O Leão. Ah, o Leão. Então pronto. Nosso Leão. Pronto. R$250. Esse cabra já construiu uma casa só de ganhar aqui no bolão. Alô? Boa noite, Jefferson Lima. Opa, tudo bem com o que eu falo? Ô, Toniel. Fala, Toniel, de quê? Oliveira. Qual é que é o bairro, irmão? Jaderlândia. Qual é o teu placar, querido? 2x1 pro Vitória. 2x1 pro Vitória? Positivo. Para com isso, rapaz, que isso. Para com isso, cabra. Alô, boa noite. Boa noite. Com o que eu falo? Fala com o Júnior Mambo, daqui do APU, Castanhal. Júnior Mambo de Castanhal, qual é que é o teu placar, irmão? Os sacadores de plantão, é só 2x1 pro Leão. 998 27 Alô, boa noite. Boa noite, Alexandro Cardoso do Guamá. Assim, Alexandro Cardoso do Guamá, qual que é o teu placar, querido? Vai ser 1x1. Vai ser 1x1, é? Um a um. Não tem jeito não, né? Não tem jeito, porque o Sandu tá muito ruim. Ai, meu Deus. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô. Boa noite, com quem eu falo? Daniel Santos. Daniel Santos, qual é o bairro, Daniel Santos? Oteiro. Oteiro, qual é o teu placar, amigo? 2-0. Pra quem? Vitória. 2-0 pro Vitória. É o pessoal mandando no 998-27-9765. Jefferson Lima. Você aqui no nosso Vitrine Liberal. Vitrine Liberal. E o bolão tá rolando, valendo R$250 em dinheiro, que é o nome da emoção. Alô. Alô, boa noite, Jefferson. Opa, quem fala? Davi, daqui de Danideu, amigo. Como? Davi? Isso, Davi, de aqui de Danideu. Tá, qual é que é teu placar da visão? 3-0 pro Vitória, meu amigo. 3-0 pro Vitória, valendo R$250 em dinheiro no bolão, Jefferson Lima. Liberal, alô? Alô? Opa, quem fala? Lena. Como? Lena Silva. Oi, Lena, tudo bem? Tudo bom. É da pedreira, né, Lena? Isso. Tá vendo pedreira. Como eu te conheço, mulher? Já participa muito aqui, né? Sim. Ah, legal. Qual o teu placar? vai ser 1-0 pro Vitória. 1-0 pro Vitória, poxa. Alô, boa noite. Boa noite, Jefferson Lima. Opa, quem fala? É o Wendel, do bairro da Pedreira, no Samba do Amor, pai. Wendel de quê? Wendel Tavares, do bairro da Pedreira, no Samba do Amor. É, isso mesmo. Qual é o placar? Fala pra mim, qual é o teu placar, mano? Pai, é tiro seco, não tem nada pra secador hoje. É 1-0 pro Leão. É mesmo, sem, né, mano? Sem misericórdia. É mesmo, né, cara? Um abraço pra Radassa, minha filha, e a Cíntia, lá na Angostura. Pega-te, pronto, faz logo a propaganda dele. Alô, boa noite. Boa noite, Jefferson Lima. Opa, quem fala? Miles Almeida, de Salvaterra. Miles Almeida, de Salvaterra. Qual o teu placar, amigo? Hoje, 2-0 pro Leão. Nada pra secador hoje. 2-0 pro Leão. É o bolão aqui do Vitrine comigo, Jefferson Lima. 998-27-9765. Me diga qual o teu placar. Alô, boa noite. Boa noite, Jefferson Lima. Quem fala? Meu nome é Thiago Leão. Thiago Leão. Vai, Thiago Leão. Júlio. Da Cidade Nova. Bora. Qual o placar, mano? 3-2 Leão. 3-2 Leão? Isso. Olha só. Gente boa o cabra aí, hein? Obrigado, amigo. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Haroldo Salles. Como? Haroldo Salles. Haroldo Salles. Qual que é o bairro, Haroldão? Bairro do Marco. Qual é que é o placar, querido? 3-2 pro Leão. 3-2 pro Leão. Grande Haroldão. Alô, boa noite. Alô, tudo bem? Oi, alô, boa tudo noite. Tu, com quem eu falo, por favor? Sirlei, taxista, diretamente de Castanhal, Jefferson Lima. Bora, meu grande amigo. Qual é o teu placar, amigo? Vamos lá. Amigo, deixa eu te dizer, hoje vai dar um apagão no velho Leão, vai ser 2-1 pro Vitória. Ei, rapaz, que isso, cabra? Alô, boa noite. Boa noite. O que eu falo? Gomes de Bragança. Fala, Gomes de Bragança? Gomes, Gomes. Clóvis, Clóvis, qual é o teu placar, Clóvis? 4-1 pro Leão, não tem nada pra secador. 4-1 pro Clube do Remo, valendo R$250. Alô, boa noite. Boa noite. Tudo bem com o que eu falo? Davi de Oliveira. Davi de Oliveira, você não ligou ainda agora pra cá não, Davi? Eu queria confirmar porque caiu a ligação. Qual é o placar? 3-0 pro Vitória. Pronto, tá safo já. Alô, alô. Alô. Com o que eu falo? Alisson Costa. Alisson Costa, qual é o placar? 2-2, olha. Vai dar 2-2, cara? Eita. Dá licença, mas eu vou sair no sério. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima, nesse shopping não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Jefferson Lima. Todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar se por acaso morrer do coração. É sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. WhatsApp Liberal 998279765. WhatsApp Liberal. Liberal. sei que você fez os seus castelos e sonhou ser salva do dragão. Desilusão, meu bem, quando acordou e estava sem ninguém. Sozinha no silêncio do seu quarto, procura a espada do seu salvador, que no sonho se desespera, jamais vai poder livrar você da fera, da solidão. Com a força do meu canto, esquento seu quarto pra secar seu canto. Aumento o rádio, me dê a mão. Filosofia e poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja ele. Jefferson Lima. Todo mundo ligado. Vamos lá agora as últimas ligações pra saber quem vai acertar esse placar maravilhoso. É o Bolão. O Bolão tá arrebentando a boca do balão, meu filho. É o Bolão, então você manda agora pra mim ligando 998279765. Últimas apostas. Últimas apostas. 998279765. Alô, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu falo com quem? Fala com a Jéssica, aqui de Garapé-Açu. Olha só, direto de Garapé-Açu! É Jéssica de quê? Oi? Jéssica de quê? Jéssica Tavares. Qual que é o teu placar, amiga? 1-1. Ah, é? Vai empatar, é? É. Ô, oh, coisa boa, tá certo. Boa noite pra você. Alô, alô, olha, 998-27-9765. Vamos lá. Alô, boa noite. É o Wendel do bairro da Pedreira. Já você queria só confirmar se tô participando. Tu colocou aí 1-0 pro Leão, pro Wendel. Tá, parceiro? Já tá aqui, brigadão. Alô, alô, boa noite. Alô, boa noite. Tudo bem com o que eu falo? Com Walter. Walter de quê? Walter Lameira. Walter Lameira, qual o bairro? Castanhal, Pará. Opa! Qual é que é o placar, querido? 3-1, Leão. 3-1 pro Clube do Remo. É o Bolão valendo R$250 em dinheiro. Últimas ligações. 998-27-9765. Alô, boa noite. Alô, oi. Tudo bem? Tudo. Com quem eu tô falando? Com Jorge Carla. Como? Como é que é o nome? Preguiçoso. Tá falhando, né? Poxa vida. Alô, alô, alô. Com quem eu falo? Com Geomar da Pedreira. Fala, Geomar da Pedreira, me conta. 4-0, Leão. Vai dar 4-0 pro Remo, é? Isso. 4-0 pro Leão na Copa do Brasil. É hoje o jogo, meu filho. Vai passar aqui na Liberal. Alô, na rádio. Oi. Tudo bem com quem eu falo? Rícia, de Ananideu, acento. Rízia. 8. Me fala qual placar, Rízia. 0-0. Ah, vai dar 0-0, é? É. Obrigado. Vai. Valendo R$250, em dinheiro. É. Alô. Oi. Tudo bem com o que eu falo? Joyce Carla. Já falou ela, não foi? Falou com a gente agora? Já colocou o placar dela? Foi isso? Ô, Joyce Carla, diga. Alô. Caiu de novo a ligação dela. Alô, alô, alô, alô, alô. Últimas ligações, Rádio Liberal, alô. Eita, alô. Opa, boa noite. Quem fala? O José Eduardo Silva da Silva, do Júlia Cepede. Eita, meu irmão. Qual vai ser o placar, querido? 2-1 pro Leão, Jeto. Quanto? 2-1. 2-1 pro Leão, né? Isso, Jeto. Oi. Eu tô titando aqui na minha coisa. Sabe o que eu achei? Do tempo da outra rádio que tu tinhas o cartão amarelo de prêmio. Agora eu vou fazer, sabe o que? O zap zap premiado de prêmio agora. Eu lembro, porra, cara. É uma relíquia. Manda a foto pra mim dele aí, viu? Eu quero ver, cara. Pô, legal, hein? Alô, alô. Obrigado, amigo, pela tua audiência. Isso é amigo de muito tempo. Boa noite, o que eu falo? É, Jocelina. Jocelina? É. Qual é que é o bairro, meu amor? Bairro da Condo. Qual vai ser o placar, querida? 1-1. Vai empatar, 1-1. Vai acabar, já vai acabar aqui meu horário. Alô, boa noite. Alô, alô, alô, alô, alô. Rápido, gente. Vamos lá, vai acabar meu horário já. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Ian da Platinha. Ian? Rista. Como? Rian Sanches da Platinha. É o Rian, é? Isso. Rian Sanches da Platinha. Qual é que é teu placar, querido? 1-0 pro Vitória, mano. 1-0 pro Vitória, vai azedar o Remo, cara. Que é isso? Alô? Alô, companheiro. Opa, com quem eu falo? Marquinho. Marquinho? Marco de quê? Pra Cametá, João. Ah, tá. Você tá direto de Cametá, é isso? Isso, tô falando de Cametá. Qual é o teu placar, irmão? 2-0 pro nosso Leão. Ah, 2-0 pro Leão, cabra macho. Gente, muito obrigado pelo carinho, boa sorte a quem participou. Vamos saber o resultado mais tarde, né? Daqui a pouco a gente vai saber o resultado. Ô, Ender, o jogo começa às 9, não é isso, querido? 21h30, Jefferson, a transmissão aqui pela Rádio Liberal a partir das 9 horas. Boa sorte a todos! A Rádio Liberal FM apresentou programa Vitrine Liberal. Vitrine Liberal. Vitrine Liberal. Rádio Liberal FM está com você todo dia, toda hora. Os melhores programas, a melhor programação. Se liga. De segunda a domingo, de meia-noite às 4 da manhã, Madrugada Liberal. Uma madrugada repleta de sucessos. Madrugada Liberal. Rádio Liberal. Rádio Liberal FM, sempre ligada em você. É assinante de O Liberal e quer economizar nas suas compras? Então faça agora o seu cadastro no Lib Clube Mais, o maior clube de descontos da região. São mais de 1000 marcas nacionais e regionais com descontos para você. Acesse oliberal.partiu.com.br e cadastre-se. E se você ainda não é assinante e quer fazer parte desse clube de descontos, ligue e assine 98283-0588. Lib Clube Mais, o clube de descontos do assinante O Liberal. CYD 230, Rádio Liberal FM, 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. se amar.